L, do Nego. Chegou minha vez agora, irmão. Aumenta o volume, eu quero a vida no máximo. Cê tá na presença do clássico. Yeah, Doug. Tem meu sentimento nessa, Nego. Perrima, vou ter que agradecer essa. É meu primeiro sonho, irmão. Sou a grande. Eu me sinto tipo, sente a vida no ar, primo. É sobre isso mesmo, sente o bagulho. Cê consegue, cê consegue, vem comigo agora. Seu chapo, sente a vida no máximo. A brisa na cara e a bebida melhor do cardápio. A mais sexy do show, reflexo no retrovisor. Sexo e amor, nas ruas a luz do neon. No banco do Honda ela curte o frisson. Curte a visão da lua e as ondas. E a sensação de escapar da prisão. Então sente a cidade nas mãos. É fácil, eu tô na direção do hidráulico. Entre os arranha-céus do náutico, eu venço a Babel, do fraco ao impávido. Como em toda matéria, o átomo. Em tudo que eu quero, já fé já é o básico. Sente a vida no máximo, tipo meu som. Transforma essa fita no clássico. Sente o gelo na taça, o vento no rosto, quente no corpo da gata. Aumenta no máximo o som no carro e sente a cidade nas mãos. Sente o ar no pulmão e grita, eu amo essa vida, irmão. E o que eu não tiver da sequência não é o problema, eu tenho a essência. E agora eu me sinto tão bem, eu sei. Me visto com as armas de um rei, os panos de estilo autêntico, rei e as prata no brilho, esplêndido. Hein, primo? Não é cênico, mas é tipo nos vídeos, enfim. A dama comigo, pele cetim, tipo vestido de seda marfim. Mas antes de ter Bacardi e pêssego e meus camarins, eu tive nos becos assim, de f*** na cinta. O peso eu senti mais que o peso no jeans. E foi o começo do fim, prevendo meu fim. No começo de uma vida perdida no crime, eu fiz do começo do fim, começo de um novo começo por mim. Por fim, os livros e discos, espírito rico, e disso eu preciso. E eu senti o ar do sucesso no teto do Lexus, como se eu tivesse. E eu, no auge da falta de luz, escreve que eu faço brilhar esse bagulho. Eu saio do escuro pro claro assim, das cinzas vou ao mais alto. E sim, não é fácil, mas sim, eu faço, aliás, eu fiz. Eu faço e faço ser fácil e sente o gelo na taça, o vento no rosto, quente no corpo da gata. Aumenta no máximo o som no carro e sente a cidade nas mãos. Sente o ar no pulmão e grita, eu amo essa vida, irmão. E o que eu não tiver da sequência não é o problema. Eu tenho a essência da vida feliz, da realização do que se contradiz. O amor e a grana, a fé e o lógico, as flores de Havana e o concreto de Washington. A partilha do lucro, o próprio e justo do próximo. Trampo e o fruto no futuro próspero. Renascido do pó, retiro e a volta do pródigo. Por isso meu próximo som é o brilho do sol de uma nova manhã. É o primeiro dia da nova versão. É o primeiro som, é o último som, é o único som. É o som do momento, do sonho de Dr. King Lennon. É tipo a vitória de rock nos filmes. É a prova de Cristo, é a volta de Cristo. Sente a vida no ar, primo. Sente o gelo na taça, o vento no rosto, quente no corpo da gata. Aumenta no máximo o som no carro e sente a cidade nas mãos. Sente o ar no pulmão e grita, eu amo essa vida, irmão. E o que eu não tiver da sequência não é o problema, eu tenho a essência.